Autoridade Salvador Recife, 3700 nível, via Pesulu 17, decola 10 colete de esquerda, descida Pucajamo, Aracaju. 5455 transponder, 119 decimal 35, controle. Recife 370, Pesulu 17, decola 10 colete de esquerda, Pucajamo, Aracaju. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4. 1, 1, 1, 4, correto, chame pronto, no portão 4, puxa bike pela meta. Vai reportar pronto, na hora 4. Foco Delta Fox, Salvador, Muro, 1000 pés, confirme o pátio que se encontra na pista que solicita decolagem. Eco Delta Fox, autorizado Salvador, Sierra da Lembre, papá, decolagem na pista 17, com curva direita no corredor da Cher, acende a 1010, o transponder é 01167 e o controle 119.35. Ali mantém pistão no zero. Lima deu no zero, 2065, tá bom? Eco Delta Fox, bom dia, como me recebe? Sim, se livre já na chama para o táxi. Alô 5196, solo 18, libera a direita, solo 211. Libera a direita, 211, 5196. Chama na papá para ingresso, Eco Delta Fox. Voo 2065, ao alinhar, livre decolagem, vento no 1184 no portão 04. Sete aguarde, proposto no 184. Aguarde. aeronave pronto para decolagem, Eco Delta Fox. Delta Fox, decola aos 24, controle 11935. Leva a frente. Oito 284 autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, 8 nós. Alinha de top, 0, vento no 4. TNMU no 40, na escuta. Autorizado para Marciano 350, via Obrigulo 1 no 7, decola pistão no 0, curva esquerda, saída Puka, Jamo, Caju. 5475 no transponder, 119.35, posição 02. Correto, chame pronto, pushback, Fernando. Samará, ou meia, 142. Salvador, gol no 648, posição 1, pronto para pushback, está na meta. Cobre e acionamento. Gente, aguarde para o pushback acionamento, tem aeronave da companhia do setor sul, com prioridade para decolar. Está autorizado para Maceió. Nível de voo 350, via Obrigulo 17. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da Puka, Jamo, Aracaju. Acione 5476 no transporte e controle 1 no lado do sinal 35, voo 948. Voo 948, autorizado Aracaju, Maceió. Nível 350, Obrigulo 17, decola da 10, primeira curva esquerda, Puka, Jamo, Aracaju. 5476, transponde 1935, controle. Correto o cotejamento, aguarde pro push 648, aeronave da companhia está finalizando, vai iniciar o taxi. Gente, aguardando, voo no 648. 094. 1094, bom dia, continue a aproximação. Agora avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 79. E confirme o PAT que se encontra pista de decolagem. Já pronto, papai? Cruzado Salvador, Serra Novembro, Serra Tango. Nível inicial 080. Decola da 17, curva esquerda, no perfil de subida bomba. Se afasta na 305 de Salvador, até 100 milhas, onde modifica, segue visual 085. Aciona o transponder 5473 e o controle em 119 decimal 35. Mike Eco Juliette. Golfo no 621, no porcento, 71 a bordo, 4 horas e 12 minutos, antena Campinas. 271 a bordo? 171. 71, Índia, pode esperar 1895, 1019, boa viagem. 1895, obrigado, 1019. Maquinha com o Juliette, poderia confirmar o PB? 4 a bordo, funcionamento, máximo de decolagem, 14, 1895, ajuste no 099, boa viagem. Após o bang da companhia ingressar a Índia pelo ponto de espera, autorizado no 01, chamou o táxi. Após a passagem do colega ingressando na Índia, ele chegou no 642. Oi, boa tarde. Eu vou no 2621. Pumba 05, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 08 no. Livre pouso, Pumba 05. Voo no 621, decola aos 33, controle 11935. 1935. Juliette, 1-0-4. Juliette, portão 1-0. Juliette, 1-0. 648 pro táxi, com 91 a bordo, 2 horas e 10 até Salvador. Direita ainda, ponte 1295, 1019, ajuste Goiás. 1895, a direita, 1019, ficou no 6484. condições que assim cruzar 700 pés, curva à esquerda, agilizando o cruzamento do campo, prosseguindo na mão. Tá vendo aquilo, 700 pés, né? É. Sol, bom dia, Luna 394, livrou o Fox. Luna 394, bom dia, deve seguir a Alfa, repórter José Juliette. Alfa, repórter José Juliette, 394. Salvador Azul, Fax 207. Condução sobre o Coluna 094. Coluna 094, autorizado Salvador, Fortaleza, nível de voo 370. Cola da 10, curva esquerda, no perfil da Momo, transição Froti. Operador Luna 9 até Bangu, após direto a Buco, Fortaleza. 5520, transponder, e o controle em 1-19, decimal 35. 370, Momo Froti, Operador Luna 9, Bangu, direto a Buco, Fortaleza, 5520, terminal 35, voo 1094. Só não consegui compreender o nível, é o 370. 370. Correto, sempre pronto, no 10, para chegar do seu neto. Camarada, obrigado. programação de Juliette, autorização São Paulo, Congonhas. 395 São Paulo 360, Anguai, distante de Capé. Aguarda. Saída da El, Leda, Motiva. 1935 controle, 5514. Responde. 360 São Paulo, uniforme Zulu 10. Decola 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. 1935 controle, 5514, transponder. 1395. Chama para os bem questionamento. Chama para o posicionamento, grato. Paulo, bom dia, 3191, reclamação Juliette, 340, valeu. 91, Daniel, copia? Copia. 91, Salvador Daniel, 340 autorizado via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irumi. 1935 controle, 5522, curva responder. Confirmando a condição, 1935. 1935. Galeão, nível 340, conforme rota do plano, decoda 10, curva direita, Dael, Leda e Rumi. 1935 controle, 5522, transponder, 3191. Zona de 8, final da 10. 398, continua a aproximação, informa aí pistola. Continua aguardando a tiver questionamento. Passaremos curso final na frente. 398, solo 10, direita, solo 201. Direita, solo 201, tá? 398. Torre Salvador, azul 597, está próximo de espera lá, 10. Azul 597, autorizado Lemo, texto 0. Lemo, texto 0, 597. Alfa, Índia, Pantera, 295, confirmando o POV, 169.